8 no 7, decolar 238, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom final de semana. 7. Boa noite, 7, bom dia, contato radar, se mantém o nível 360 na saída da El. Da El 360. Taxotan 3399, nosso POB 146, autonomia de 4 horas e 11, atendamos Galeão. Tan 3399, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera reporta pronto, ajuste agora 1014. Autorizando o táxi via parte principal, Indy Alpha, no ponto de espera reportaremos pronto, Tan 3399. É o TAN 3399, se aproximando do ponto de espera da 10, estamos prontos. TAN 3399, autorizado alinhar e decolar, pistão 10, vento 1, 10 graus, meia dúzia nós. Autorizado alinhar e decolar da pistão 10 para o TAN 3399. radar Gol 1897. Prossiga. Está autorizado, nível 360. Afirmativo. Entendi. Boa noite, 97, apenas para informação, a restrição na saída da EL do nível 100 é apenas para a pista 28. Gente, é mais uma. Iniciando até 3699. Center. Gol no 897, submantém o nível 260, restrito pelo centro Recife. Gente, restrito 260, gol no 897. São 3399, decolado hoje 46, controle 120, decimal 8, bom voo. 20, decimal 8, graças, tem um excelente sábado. Controle Salvador, excelente início de dia, Chota. 3399, decolado perfil da Dael Leda. Chota 3399, contato radar, me mantém em nível 360 na saída da EL. 360 na saída da EL, Chota 3399. Salvador, é o 3399 novamente, possibilidade de voarmos da Elda presente? Voe Leda após Leda Bridge, 3399. Ok, voa Leda após Bridge, muito obrigado, tá? 3399. Oito no sete, centro Recife, 1-2-5-1-1-3-3-2-5. Recife, 1-2-5-1-3-3-2-5, boa noite, 1-3-3-2-5, boa noite. Muito bom dia, é o Webjet Whisky, Juliette Bravo. Juliette Bravo, bom dia, prossiga. No pátio 3, solicito autorização de reboque para o pátio principal, box número 04. Autorizado o reboque, reporta no término de número 4, o pátio principal. Iniciando o reboque, reportará para o término, Whisky, Juliette Bravo. Oi, bom dia, Jeff, Whisky, Jeff, Mike. Juliette, Whisky, Juliette, Mike, confirmando que chamando a senhora à torre. Whisky, Juliette, Mike, Web Jeff, Whisky, Jeff, Mike, 543, aguardando solicitação para reboque do pátio 3, posição 8, para o pátio principal, posição 05. Autorizado, prosseguiu o reboque, reporta no término de número 5 no pátio principal. O Whisky Juliet Mike. Cliente, está no reboque, é o ponto 5. Falou, Salvador, Webjet, Whisky, Juliette, Mike, passando o terreno do reboque para o parque principal, box número 04. Obrigado e um bom dia. Gente, um bom dia, Whisky, Juliette, Bravo. 7 Mike, informando, término reboque no portão número 5, bom dia, Francisco. Gente, Whisky Juliette Mike, bom dia.